A consciência do fim, resgato amor pela vida. Se existe um sentido mesmo sem uma saída. Você não é Cristo, sua mãe não vai aceitar sua morte. Porque não tem ressurreição, se tomba pelo malote. Se a CG pra você foi o sonho de consumo, e o trampo descarregando o peixe não levou pra esse rumo. Nem deu pra comprar o tênis no fim do ano. Não trouxe a paz nem o orgulho que tava esperando. Sei que a fome não é o único motivo vigente que te leva pro crime, pra morrer como indigente. Descobriu que tava cheio de falsos amigos. Quando era tarde foi parar no PS com tiro. Sei que uma hora cansa ter que contar moedinha. Vai no mercado ou comprar leite na padaria. Que a calça velha é humilhante na fila do banco. Que o forro do teto apodrecendo vai te revoltando. Também queria um barco de 50 os pano novo. Sair pra jantar, não ficar na rosca com ovo. Ter a casa arrumada, os artigos de ponta na sala. Pra isso gamba é nenhum, jogar meu corpo na vala. Não quero minha mina humilhada na fila da visita. Nem minha mãe na madrugada pensando se eu tô com vida. Pra chegar no hospital e responder uma questão: senhora, seu filho é doador de órgãos ou não, irmão? Eu não dominar seus pensamentos, fazer da sua vida só lágrimas e tormentos. Que pode até te fazer acreditar que as trevas podem ser um bom caminho a se trilhar. Não espera tá com os dias contados pra dar valor pra sua vida, pra sua liberdade. Pro amor cada dia é um milagre. Será que ninguém percebe se a vida frágil do ser humano resistir consegue? Tanta dificuldade ofusca sua existência. Uns preservam amor, outros preservam aparência. Todos nós somos reféns de algo que criamos. E o day que não desvende esse caso nem daqui 100 anos. Sua mente não pode ser aprisionado, então vai longe. Só não se perde entre querer ser demônio ou monge. Ninguém é santo e a verdade é mais forte que a blindagem. Derrete chumbo, direciona sua coragem. Na teoria de Darwin faltou um parágrafo. Por que que o homem não é tão justo quanto o macaco? Formamos juízes supremos só com uma preocupação: aumentar o salário. 24 mil não tá bom, não dá pra pagar o jardineiro da casa de Angra, que é usada por ano só um fim de semana. Ou a casa do deputado usada pra orgia, e a te pago por nós comprando ilha. Ter 5 vagas no condomínio só pros importados. Esquecer que seu carnê de prestação tá atrasado. Esquece o filho do pobre sonhando com a faculdade, esperando que exista futuro e o que tá na Bíblia seja verdade, irmão. Tem alguém querendo dominar seus pensamentos, fazer da sua vida só lágrimas e tormentos. E pode até te fazer acreditar que as trevas podem ser bom caminho a se trilhar. Nem a chuva vai lavar o mal que o homem tá espalhando. Talvez por isso um tsunami fechou o ano, pra mostrar que a natureza não fica calada. Se na sua banda larga tem criança estuprada, se a ciência e tecnologia é prol da guerra, se o espaço já tem dono e a besta anda sobre a terra, é integrante do Conselho de Segurança. Nações Unidas, unidas em praticar vingança. Só um novo dilúvio talvez elimine a coragem de alguns de 5 mil no biquíni. De chorar vendo as crianças da Etiópia morrer, mas paga 400 mil no Range Rover. Sua boutique no shopping não lhe faz um ser divino. Que seu mundo não é o mesmo que o meu. Isso eu não duvido, que as paredes daqui não tem reboco nem pintura, muito menos quadro que traz milhões na assinatura. Talvez o dedo borrado de tinta de carimbo, foto de perfil e delegado sádico correndo. Botar o consumo na mente de quem não tem o que comer, mas sonha com golfe, com blazer, com XTZ. Querendo ser o empresário que recebe prêmio todo ano, mas não trata seus funcionários como seres humanos. Quem entende aí? Ironia daqui, se pra uns é a Dinamarca, pra outros é o Haiti, irmão. Tem alguém querendo dominar seus pensamentos, fazer da sua vida só lágrimas e tormentos. Que pode até te fazer acreditar que as trevas podem ser um bom caminho a se trilhar. Aí, maluco, cuidado com as armadilhas preparadas pra você. Dinheiro, status de bandido não é o que você realmente precisa. O mundo que você vive quer que você pense assim. O mesmo mundo que mata milhões numa guerra covarde e só beneficia os poderosos. E você, irmão, como quer pensar?